Imagino como deve ser muito lindo seu olhar. Quando nele estou pensando, sinto vontade de voar, voar, voar, voar. Rádio Aleluia Music. Identificação ZYK 770. Rádio Vale do Tietê de Salto Limitada. Ondas médias 1510 kHz. Venha conhecer a nossa gravadora Aleluia Music no www.aleluiamusic.com.br. Gravações em alta tecnologia em HD. Em HD. Rádio Vale Aleluia Music. E a hora certa. 1:04. WhatsApp Rádio Aleluia Music 19 982540890. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, e levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra? Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Seja um gestor ambiental, uma área que está em pleno crescimento. Para atuar sobre os problemas ambientais, buscando e propondo soluções técnicas, éticas e de forma sustentável, além do diferencial de obtenção de diploma de ensino superior em 2 anos. O curso também oferece certificação intermediária, o que possibilita o ingresso no mercado de trabalho. Se una ao mundo, se una a nós, faça acontecer, faça Unida. Faculdade Unida de Vitória, com núcleo no SEC, Centro Evangélico de Educação e Cultura. Matrículas e informações pelo telefone 19-3312-0687. Rádio Aleluia Music.